Uirapuru, Uirapuru, seresteiro cantador do meu sertão. Tosco Records, discos e fitas traz para o Brasil a nova coleção de CDs de Cid Moreira. Neste novo volume 1, Cid Moreira interpreta Piadas do Costinha. Aí a bichinha disse: nossa, Mona, abortei, abortei. A outra respondeu: que nada, burra, você cagou em cima de um sapo. Uirapuru. No volume 2 você encontra Cid Moreira narrando a Lista Telefônica de São Paulo. Sereste. Letra S: Silva, José Carlos, 35468906. No volume 3, Cid Moreira, narrando jogos de tênis. Guga Meligeni, Guga Meligeni, Guga Meligeni. Novos CDs de Cid Moreira você só encontra aqui no Tosco Shop. Liga agora e adquira o seu. Oh, Mr. M, é fantástico. Manda mais uma pra gente, porque tá começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna, e hoje eu estou aqui com o Nicolau. Ui! O Raninho. Eu não vou fazer a mesma entrada, porque perdeu. Beatriz. Eu mesma. Marcelo. Tamo aí, vamos lá. Zezito. Cafeína, a Beatriz quer muito te conhecer pessoalmente. Oi. Fernando. Oi. E Gabriela. Oi. Também é nossa convidada especial, aerodinâmica e tudo mais, Vanessa. O Marcelo perdeu o cargo de convidado especial. Hoje o Tosco Chanchada Podcast é especial porque nós estamos aqui live em boteco, nas dependências do Dr. Beer aqui na cidade de Marília. Como vocês já perceberam, a galera que já está imersa em álcool. Então hoje vai ter muita sacanagem, putaria, filosofia de boteco. E muita azaração, né, cara? Ui. O que é inércia? O que é inércia no álcool? Louco. É imerso, rapaz. O cara tá lá do outro lado da mesa e fica falando bosta, né, cara? É que eu não ouço daqui. Ah, vai merda, cara. Mas o último da mesa eu falo mais merda. Esse é o problema de mesa grande em bar, né, cara? A pior coisa em bar é mesa muito grande, porque separa em dois grupos, uma ponta não conversa com outra ponta. Bom, vamos deixar essa filosofia pro meio do programa, a gente vai conversando melhor, discutindo o assunto. Eu gosto de vocês mesmo, é legal mesmo. Então já que o Nicolau cortou o assunto, vai pra música do e-mail aí, daqui a pouco a gente volta. Chama a música do e-mail aí, galera. Aê. Começando mais uma sessão com o Blá Blá Blá do Perna, oferecimento celulares morto-vivo e Tosco Chanchada Podcast. Sim, senhor alemão. Estamos aqui pra isso. Prêmio Podcast 2009. Terrível, muita polêmica. Polêmicas, discussão, brigas, discussões. Guerra. E blá, blá, blá. Estupros. Suicídio coletivo. E muito mais. Cara, e teve aí como é que eu vou dizer? Um levante, né? Dos ouvintes do Tosco Chanchada, cara, que votaram em peso e, pelo que a gente viu, realmente a galera abraçou a ideia e cobrou um monte de gente aí pra votar também, cara. Você viu? É a famosa pirâmide, né? É o spam. É. Dia 16 sai a indicação do júri, né, pros podcasts. Aí, se eu não me engano, vai ser 4 podcasts de cada categoria. E dia 20 de dezembro vai rolar aí o resultado final com os vencedores da votação popular e da votação do júri técnico, né? Inclusive, vai ser transmitido aí via internet, diretamente de Pittsburgh. Ui, onde fica isso, cara? Cara, não sei. Será que é lá na África? São Pittsburgh? Cara, eu sou péssimo em geografia. Eu também, eu acho que fica no Ceará, cara. Em Natal, do lado da casa do Rodrigo, do Quarto Sinistro, cara. Ou do lado, ou lá perto de Crato também. É, é verdade. entre Crato e Mossoró, cara, é ali do lado. Ali. Fiquem ligadinhos aí no Twitter que vocês torçam junto com a gente. E quem sabe a gente leva essa bagaceira pra casa. Ui. Tosco Chanchada com promoções em breve. Estamos aqui com alguns brindes aqui pra sortear pros nossos ouvintes. Olha, esse aqui de 30 centímetros é legal, hein, cara? Massa, né? Nossa, quase chega o tamanho do seu, hein, cara? Porra! Promoções em breve no Tosco Chanchada, pra quem gosta de cinema. É, vamos sortear brindes aí que tenham a ver com cinema. E creio que vocês vão adorar. Ui! No dia 5, se eu não me engano, de dezembro, começa o Lola Bartosa. Ui, existe ainda, cara? Existe, cara. E o Lola Bartosa é um evento aí, né, feito pelos amigos, né, da gente. Né, Bart, Vinícius e companhia, né? E o Bart estará presente? Não? Bart estará presente, virá direto da Nova Zelândia pra Marília. Isso, pra isso, né? Pra isso, só pra esse evento, né? Uhum. Por isso, se você quiser ir no Lola Bartosa, fica 2 dias lá... Se enchendo de álcool, comidas toscas e... Comidas, como é que fala? Suspeitas. Não, se bem que no domingo rola uma macarronada firmeza, cara. Eu nunca fui no Lola Bartosa e vamos ver. Né, vai lá, cara. O que acontece. É bom. Se você tá afim de ir pro Lola Bartosa, guarde aí o seu rico dinheirinho e venha pra cá, que vai rolar algumas bandas aí, rola muito rock and roll. Orgias. Pessoas bonitas. Bestialismo. E... Missa satânica. Oh, yeah. Bom, vamos falar então do episódio 22, né, cara? Que foi o guia... De empregos bizarros. O guia de empregos bizarros, cara. Serviu pra muita gente isso aí, viu, cara? Cara, eu achei que foi bacana, viu? Também, muita gente se identificou, dá pra ver ali. Até uns empregos bizarros que a gente não sabia que era bizarros apareceram nos comentários. Verdade, viu? Cara. Inclusive na nossa pesquisa aí, né? Uhum. A pergunta era por que é tão difícil escolher uma profissão? E 50% aí disse que é porque trabalhar é um saco. Concordo plenamente. Tá vendo, cara? Tudo culpa de Adão. Vou ser o Madruga, né? E por falar em comentários... Joseph Myself. Mais conhecido como Zé Eu Mesmo, né? Cara, o Joseph Myself é uma pessoa, uma personalidade dos comentários já. Ele falou um comentário aqui meio sem sentido. Que eu não vou ler, só vou falar muito obrigado porque não tem nada a ver. Isso é porque o cara trabalha no helpdesk, né, cara? Então, acontece isso aqui. Engraçado que Hugo Soares comentou, né, do Hugo Soares do Capas Customizadas, mas eu não sei como esse cara pode falar de trabalho, cara, porque, meu, ele tem a vida que ele pediu, cara. Ele ganha pra isso, cara? E ainda ganha pra isso. Isso que é duro, né, cara? Cara, que triste isso, né? Pra gente, né? Pra ele não, né, cara? Demorou pra ele arrumar um trabalho, assim, uma Warner, da Brothers, Television, ele... Fazer as capas diretamente lá dos estúdios. Oh, yeah. Tudo mais. Abraço pro Guizão também do Nerd Drops que comentou aí, cara. E que disse que logo logo tá em Marília aí pra gravar com a gente. Ele se convidou aí. Pra ajudar o gráfico. É. Aí, abraço pro Guizão e pra galera do Nerd Drops. Guizão. Tem também o Zuil aí, né? Que é do spin-off junto com Eduardo Moreira. E tem mais uma pessoa que eu não lembro, cara. Mas se você gosta de podcasts aí que falam a respeito de séries, né? Acesse lá o www.spinoff.com.br, que vale muito a pena, beleza? Tem um comentário aqui também do Big Hold, né? Mais conhecido como Holdão. Cara, no mercado tu já ouviu uma mulher que limpa lá, ela tava com um Holdão, viu? E ele é outro que fica esperando o cast aí, feito louco, igual o Leonardo Bob, cara. E o pior é que ele deve ter internet discada, porque ele comenta antes de ouvir, dá uma olhada. Será que o emprego de Ourives vai ser citado? O cara nem baixou, ainda tá comentando. É ansiedade, cara. É a droga, né, cara? É ansiedade. Pô, a gente tá destruindo famílias. Cara, eu fico triste por isso, mas minha tristeza dura 5 segundos só. É, memória de peixe. É. Abraço também pro Leonardo Bob, né? Nossa, tem... nossa gaúcha preferida. Né? Nossa, esse... O grande morador de Gay Harbor, né? Dele. Estuda lá na Unibamb. E que adora aí os azulzinhos, né? Diz que adora pagar multa pros azulzinhos aí, cara. Estranho. Ah, pensei que era outro tipo de azulzinho. Abraço pra Juliana, né? A namorada do Fabrício. Opa, o padre. O padre não tem nada. Que é o grande Dom Fresco. E se ele não parar de frescura, a gente vai fazer um padre exposed aqui no Tosco Chanchada. O Zé, eu não quero comentar nada sobre o Zé. E a mãe dele é imobiliária, você percebeu, né? É, corretora imobiliária. Faz o seguinte, vamos ler o comentário da Juliana. É, vamos lá. Juliana diz: eu gosto de trabalhar. Não vou ler com a minha voz de grafo, não, vou ler normal. Juliana diz: eu gosto de trabalhar porque gosto de minha profissão. Aliás, das duas, tradutora e professora. Mas quando eu tenho que dar informação sobre minha profissão para fazer crediário em loja, ficha de médico, essas coisas, eu digo que sou professora, porque me olham com a cara de what the fuck quando eu digo que sou tradutora. Agora a parte que interessa, perna. E bota aí nas profissões odiadas corretor imobiliário. Odeio num grau, povo filha da puta. Agora desce do comentário do Zé. Juliana, minha mãe é corretora imobiliária. Isso explica muita coisa, cara. É isso aí. Comentário também do Frank Castle, né? O famoso Chiquinho do Castelo. The Punisher. Ele disse que conheceu o Tosco Chanchado através de uma indicação aí, disse que curtiu muito, né, cara? E ele falou realmente que é muito chato essa parada da galera comparar profissões do tipo lixeiro aí como profissões depreciadas, né, cara? Sobre trabalhos como lixeiro e faxineiro, não gosto muito quando alguém fala algo do tipo: estude, faça uma faculdade, ou então você vai trabalhar de lixeiro / faxineiro, 3! Fecha aspas. Muitas pessoas podem ver profissões como essa como algo inferior, mas elas fazem parte das profissões mais importantes. Com certeza, cara. Isso é mais pura verdade, cara. Com certeza, assim... Isso aí é coisa de fresco, viu, o Chiquinho do Castelo. Assim, esse lance dessa galera que fica depreciando profissões aí, não sabe nem limpar a bunda direito, cara. É o povo que não tem, nunca teve que trabalhar pra ganhar nada na vida. É, agradecendo aí os comentários, né, e fica o que, alemão? Ah, fica legalzinho isso aqui, viu? Aí o comentário de um amigo meu, Fábio Barbosa, né, que já trabalhou comigo, né? Barbosa. E disse que votou muito no Tosco Chanchada e que adorou trabalhar comigo. Disse que eu fui um grande mestre, um grande Jedi pra vida dele. Oi. Você iniciou ele na arte do cavalinho. Oi. Fazer pouco toco voo. Agradecimentos aí ao Kio, né, cara, do Farrazine. Aliás, se você ainda não leu Farrazine, leia www.farrazine.com.br. Meu, trabalho de primeira qualidade. E se você tá conhecendo o Tosco Chanchada agora, faça como o Kio, que está fazendo a sua maratona Tosco Chanchada, né? Coitado. Mas mas não desista, você vai terminar, cara. Não desista. Aí o Laureano que mandou um link aqui do um vídeo do Hit dos Designers. Muito. Cara, eu não vi de verdade, eu preciso ver esse vídeo. Eu também não. Verei e falarei no próximo episódio. Samuel Varela, Kratos. É, do lado de Pittsburgh, cara. Logo ali. Ele diz que dá graças a Deus, né? Por trabalhar em algo que ele gosta, né, cara? Que aí ele pode ficar ouvindo podcast, usar internet, ou seja, né? Faz bosta, né? Abraço, Samuel Varela. Aí o Almighty do Profissional de Bermuda, outro podcast sensacional, muito bem feito aí. Inclusive vai estar o link lá no final do post, né, se eu não esquecer, mas vai estar lá sim. E ele diz que tem muita gente querendo ser seringueiro. Fale por você, meu amigo. Passar o dia na mata tirando leite do pau, né? Nosso amigo Sebão, que diz que gosta do trabalho dele, principalmente a hora que chega a hora do almoço e a hora de ir embora. Né, isso aí é fato, né? Pô, falar em seringueiro, será que existe ainda garimpeiro, cara? cara. Acho que ainda tem, né? Deve ter gente jogando mercúrio nas águas ainda, lá destruindo cara... tudo. Pô, deve ser legal você ficar, tipo... Não deve ser garimpeiro de cemitério, deve ser bom, né? Porque você pega uns dentes de ouro, uns negócios, né? Cara, o duro que eu já vi histórias, assim, de parentes, cara... Seu? Que... Não. Parentes, assim, que sabe quando o morto tem dente de ouro, o cara vai lá antes de enterrar e arranca. Reconhecer cara. O corpo, né? Você acha, não, velho? Não, precisa reconhecer o corpo. Não, ele morreu de infarto. Não, mas ele inchou muito. Nossa, cara, o povo lazarento, né, cara? É, seus parentes, né, cara? Comentário do Maru. Maru. Lá do... L.R. Maru. Lá do Nerd Express. Ah, cara, ele foi um tanto quanto preconceituoso nos seus comentários, então eu fiquei muito triste com isso. Nada, brincadeira. Ele falou assim, ó: cada bela profissão que foram escolher. Aí ele falou, lixeiro. É, realmente, não tem como evoluir muito. Olha que filha da puta. É, Maru, seu sem vergonha. Eu queria que o lixeiro ficasse pelo menos um ano sem passar na rua dele, cara. É, eu acho que o que ele quis dizer, assim, é que o lixeiro não tem plano de carreira, né, cara? Ah, mas você vai fazer o quê? O Márcio pode sair de ser catador pra ser o motorista do caminhão, não tem pra onde correr. É, então, não tem plano de carreira, então acho que é por isso que ele fala que não tem como evoluir. Mas, como é uma profissão concursada, o que você pode fazer é fazer outro concurso. É verdade. É uma maneira de evoluir. Aí, garçom, ao menos ele pode cuspir no seu prato, mijar na sua cerveja, etc. Olha que filha da mãe. Cara, tem algumas cervejas que parecem mijo mesmo, cara. Porque... É, aí já não é nem o garçom, é a fábrica, né? Aí uma coisa que ele fala que é a mais pura verdade, infelizmente, telemarketing. Não, esse pessoal tem que ir para o inferno. Na verdade, eles já estão lá. Não, na verdade, quem tá no inferno é quem recebe uma ligação deles, né? Cara, mas você imagina trabalhar num telemarketing, alemão? Como é que deve ser, cara? Ele deve ficar no seu bionguinho ali, olhando para a parede, né? Não pode nem ouvir o podcast, porque tem um maldito querendo conversar com você. Eu recebi uma ligação, acho que da Telecômica, cara. Tava uma bagunça no fundo, assim, uma galera gritando, parecia que tava rolando uma festa, sabe? Era fim do ano, não? Não, não. Senão era confraternização. Ah, pode ser. Aí o que ele fala aqui do quiroprático, ó. Esse aí quebra sua coluna em dois toques. Esse aí, cara, é o cara que treina Krav Maga. Não é o quiroprático. É, o Maru listou aí várias, né? Se você quer dar uma olhada aí na lista do Maru, entra lá. Belo comentário, hein? Entra lá no post do Tosco Chanchada. Cara, comentário de um psicopata do YouTube chamado Felipe Miranda. Nossa, aquele cara do vídeo louco, né? E tem mais, cara, lá. Eu dei uma olhada lá. Se você quer ver vídeos muito, muito engraçados, entre lá no link lá do Felipe Miranda, que vai ter vídeos pro YouTube, etc, etc, etc. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Aí tem um camarada, bicho, que... Cigano Igor Big Bad Wolf. Oh, yeah! Ui. Mais conhecido como Igor Lobo Mal. Cara, eu tenho uma teoria, cara. Eu acho que alguns ouvintes colocam seus apelidos que é pra gente sacanear mesmo. Deve ser o Quarto Sinistro, cara. Sabe? É, pode ser. Verdade, pode ser um fake aí do Quarto Sinistro. Pode mas, ser. Enfim, ele diz que é um novo ouvinte e tal, que acha foda os comentários do Vinícius, que o Vinícius é um gostoso sem noção. Ui! Ai, caramba. Ah, eu tenho que ler mesmo essas coisas, gente. Deve ser o Igor Leolobo, né? E ele fala que as vinhetas são do Carvalho, seu nono é meu pai. Cara, como assim? Ai, rapaz, conhecendo as mulheres com quem eu transo, coitado desse menino. Ele não deve ter dia das mães, não. Ele fala que quer um PS3, né? Quem não quer? Ah, eu também quero dois. E ele fala o seguinte, cara, que ele é Igor, mas não cigano, e sim o Lobo Mal, com L mesmo, cara. Pra mim não faz a mínima diferença. Valeu, Igor, grande abraço e fica ligadinho no Tosco Chanchada. Comentário do Wagner Brito aí, do podcast Rádio Blá, mas lá no site blablaismo.com.br. E ele adorou o nosso podcast também. É um debutante, né? Escabaçado. E é outro psicopata que vai fazer maratona Tosco Chanchada, cara. Pessoas adoram fazer isso, né? Cara, que medo, cara. Coitado desse povo. Eu fico imaginando que essa galera tem muito tempo livre, cara, porque não é possível. Ou a gente coloca algum tipo de tóxico, né, que a gente não conhece ainda e o povo começa a ouvir desde o começo. Mas é bom, sabia? Porque o povo vê a evolução do Tosco Chanchada. Evolução, é. Porque antes era uma merda. E hoje é um troço. E hoje é duas merdas. Hoje é um cocô. Abraço também pro Alexandre, né, irmão da Vanessa, que ficou sabendo por acaso aí que a irmã dele participou do Tosco Chanchada Podcast e que ouve direto a gente aí, abraço. Mandar um abraço também pro André Guia, que é outro que tá fazendo maratona Tosco Chanchada, alemão. Que a gente deu uma, não vou dizer o termo aí, mas ele disse que a gente deu uma mancada aí, né? É, em relação ao episódio Infância nos 80, né, cara? Nossa, onde, quando, cara? A gente fala do Deep Leak. É, qual ele foi? Tem uma explicação, dá uma olhadinha aí. Ele escreve... Com relação ao episódio 80, primeira parte, cabe notar que a mente poluída dos participantes estava com a corda toda. Olha que gíria. Que gira Silvio Santi, cara. É, anos 80 total, né, cara? Aí ele falou Deep Leak, e não, Deep Leak significa tão somente Deep, mergulhe, e Leak, lamba. Ou seja, mergulhe o pirulito no saquinho e depois lamba. Agora me diz, doutor André Guia, o que de não pornográfico existe na expressão mergulhe e lamba, cara? Pior do que o Deep, que eu pensava que era profundo. Cara, ele é pior. Ele é outro psicopata dizendo, cara. Eu acho que o Tosco Chanchada fica rolando na hora do almoço nos hospícios, cara. Porque não é possível. Deve ser, né? Não é possível um negócio desse. Eles deviam colocar em cadeia, né? Essa rebelião em massa que não ia dar isso. Nossa, cara. Lemão, mais alguma dica aí? Ouça hoje o episódio com muito pesar no coração, porque nem eu nem o Vinícius participamos. É o episódio Live in Bar, né? É isso aí. Que foi... Fala aí, Perna, como é que foi a gravação do Live in Bar, inédito e tal? Vai ter outro? Como é que vai ser? Cara, vai rolar outras, né? E acho que um modo legal de... da gente saber como é que foi, a galera comentar aí, mandar os e-mails com sugestões e com opiniões sobre o episódio, né? É isso aí, portanto não estranhe nenhum barulho de garçom no fundo, que é uma profissão bacana, porque esse foi ao vivo no bar. Galera, antes de terminar eu quero dizer o seguinte, quero a opinião aí de todos os ouvintes aí, né? A respeito da sessão de comentários e e-mails e do tamanho do podcast aí, né? O tamanho final. Algumas pessoas dizem que tá muito grande o episódio, outras dizem que não, e a gente queria a opinião de vocês aí, beleza? Bom, no mais, nada mais. Fica o quê, Alemão? Fica legalzinho e vamos nessa. Lá. Que nós temos especialistas na área de filosofia de boteco. A gente vai então para as definições, né, cara? Vamos começar pelo Zé. Zé, defina aí um filósofo de boteco, cara. Um filósofo de boteco é aquele cara que gostaria de, no boteco, discutir tudo aquilo que, quando ele está numa situação normal, ele não discute. Nossa. Oh. Essas definições não pode mandar pro Zé primeiro, que o Zé mata a pau, cara, e acaba a graça. Não, o Zé é cabeçudo mesmo, cara. É que eu pesquisei antes de vir pra cá. Eu definiria boteco, cabeçudo mesmo? Boteco, alguma coisa como Bezerra da Silva, por exemplo. É um ótimo filósofo de boteco, cara. Mas as definições aí, os axiomas dos... Nossa, filósofos, cara, de boteco? Hoje o negócio tá... Cara, minha avó operou do axioma. Aliás... Achei que axioma era um nome de desodorante, cara. É axi-woman. Tem o axi-woman. Tem o axi-mulher também. Desculpa. Ah, mas não tem como falar de filosofia sem falar dos axiomas, cara. Então, então, Zé. Defina axioma. É, o que seria axioma? Vamos ver o axioma. Axioma, cara, seria aquela coceirinha que dá no. Não, aquilo é oxiúma. Não, com axioma. Não, axioma é uma verdade aí que. Inconteste. É incontestável e tal. Mas existe verdades incontestáveis, cara? Sim, o nariz do Fernando é grande. Mas alguém não discorda? Viu? Eu posso fazer um adendo assim, fora da gravação. Entendeu? Não, tipo assim, mas não é. Cara, a gente tá conversando de buça, né? Cara, eu acho que a mulher tem que depilar a buça, cara. Peraí. Daí a gente começou a falar disso, daí eu falei assim, puta, cara, o Fernando tem mó inveja do buço do meu pai, cara. E meu pai tem mó bução, né? Oh. Daí a gente começou a falar o buço de homem, tipo, você chegar assim, meu namorado deixou o buço ontem, cara. Tá legal. Verdade, o pai dela tem um big buço. Deixou aonde? Ah, deixou lá em casa. Deixou aqui no meu cangote. Mas ó, eu acho legal mulher com a buça peluda, cara. A buça tem que ser peludona, né, cara? Como é que é? Buço, cara. Buço. Aquele negócio em cima da boca. Nariz? Um bigode, porra! Ai, credo, cara. Enfim, vamos aproveitar que tá todo mundo imerso no álcool aqui. O que é filosofia de boteco, cara? Menos... Alguém se Nicolau, propõe definir? Nicolau. Eu me proponho. José. Filosofia de boteco é aquele tipo de discussão que uma pessoa não faz em qualquer outro ambiente, como a igreja, o trabalho ou a própria casa. Que não leva mas nada. Eu, então, cara, eu já discordo de você, Zé. Talvez porque eu não gosto de você. Porque eu bebo na igreja. Mas eu sei lá, as mesmas conversas que eu tenho aqui no bar, eu costumo ter lá no meu serviço. Talvez por isso é que eu não duro muito em nenhum emprego. Esse é o problema de trabalhar no puteiro, né? Fez um ano. Pode ser, eu... É. Mas tem muito mais vantagem do que trabalhar no escritório, por exemplo. Tem certeza. Exato. Muito mais vantagem. Por 10 reais. Não, mas trabalhando no puteiro você pega 5. Algumas pessoas cinco ganham a vida, cara. Como... Algumas pessoas ganham a vida como filósofos de boteco, cara. Cara, normalmente eu conheço as pessoas normalmente. Boa! Boa! Boa! Boa. Eu ia falar Vinícius de Moraes, mas tudo bem. Tudo bem, são vários filósofos de boteco. Na verdade, Chico Buarque, eles aproveitaram o fato de serem filósofos de boteco, cara. E eles aproveitaram o fato de e de saberem calador. Compor. Isso, e juntaram as duas coisas da forma com a vontade de beber, cara. E tem muitos filósofos de boteco ilustres, né? Famosos e com uma capacidade intelectual muito alta, né? Você não consegue pagar de novo, né? Lula, o Yeltsin. Exato. O Churchill. Sim. Mais algum político bêbado? O Zé. O Zé. O Bush. Obama, cara. Obama. O Ibama. Yasser Arafat. Amada Tereza. Eu quero alguém falar esse nome quando tiver bem bêbado. Darth Lula. Vader. Yasser Arafat. Cara, o Lula. O Lula foi o primeiro que eu falei. Ah, mas ninguém pensa isso em mim. Mas qual é o estereótipo, cara, do filósofo de boteco? Aquele um que você olha e fala, aquele cara é o filósofo de boteco 2099. Uma característica que não é marcante em todos, mas é aquela barriguinha de cerveja, cara. Porque todo botequeiro tem uma barriguinha, cara. Eu não faço um juízo aí. Não é marcante, barriguinha. Vai dizer, minha mulher é marcante. Lógico que é pra mulher marcante. Mas eu gosto da mulher com uma barriguinha, cara. Daí você pode meter nas dobrinhas, assim. No umbigo, cara. Aquele umbigo fundo. Esse negócio de coisa pessoal não era pra falar, né? Esses traumas pessoais aí, né? Essas taras aí, deixa pra... Deixa pro outro episódio. Vai ter que terminar lá. Vamos aproveitar que o Zé tá aqui, que é um grande conhecedor, né? Ô Zé, fala pra gente aí das escolas filosóficas botecólicas. Escolas filosóficas botecovski? Aliás, quando surgiu a filosofia de boteco, você que é um grande conhecedor de história... Tá, deixa eu explicar pra vocês. Vamos voltar então ao período das cruzadas, ok? Era um período em que guerras eram travadas, sentido norte e sul da Europa até o Oriente Médio. E nesse período, olha só que interessante, nesse período, como havia um número muito grande de pessoas que migravam do norte para o sul, os caras eram obrigados a fazer uma pausa para dormir nos botecos. Exatamente, e para se alimentar. Foi quando surgiram, no caso, as tavernas. E as pessoas, no caso, os soldados das cruzadas, iam todos para as tavernas e lá discutiam a respeito principalmente de religião. Aí está a origem da filosofia de boteco. Professor Tiburcio! Filha! Muito bem, muito bem! Até que saiu o sapo! Toma cachaça, caralho! Bruninho, filosofia de boteco salva vidas? Salva! Cara, salvar não salva, mas costuma dar um sentido pra vida, assim, cara. Você seguir a filosofia de boteco. Uma coisa é certa, a filosofia de boteco é uma puta de uma terapia, cara. É a mesma coisa que gravar podcast. Não, é melhor, eu acho, cara. Na boa. Não, é legal quando junta os dois igual agora, assim. Mas é melhor, cara, porque... Podcast não te leva a desgraça, né? Aqui é arriscado, cara. Beber é arriscado, cara. Boteco é arriscado. Você pode morrer por beber, morrer de tiro. Principalmente você bebe no puteiro, né? Perigoso. E pior que é caro, né? É caro. Mas filosofia de boteco é mó desabafo, assim. Mesmo que você não lembre, no dia seguinte você se sente mais leve. É tipo, ou não, né? No dia seguinte eu nunca me sinto mais leve. Normalmente eu sinto mais pesado, né? Sempre mais pesado, né? Tô de líquido, principalmente a cabeça, né, cara? Saca moral. Cara, ressaca moral é um capítulo à parte, né? Ah, mas a ressaca moral é só pra quem lembra, cara. Porque tem gente que fala que esquece tudo, que eu acho que é mentira. Não, não é não. Ah, cara, eu nunca esqueci, cara. Então, peraí, defina... Ô, Gabi, defina a ressaca moral. Ressaca moral? É, o que é ressaca moral, pra quem não sabe? Ó, pai, vou definir, é uma ressaca moral que eu tive. Eu, faz muito tempo, eu devia ter uns 16 anos, tomei mó porra num baile, fui embora, vomitei no banheiro que era dentro do meu quarto, esqueci que a privada estava entupida. Eu não podia usar ela. Daí meu pai levantou de manhã, viu aquela anarquia, 7 horas da manhã bateu no meu quarto, com aquela cabeça enorme, né, cara? Você fica louca. Não, você vai limpar o banheiro, pá, que não sei o que, fui lá e limpei a porra da privada. Daí depois ele peguei. Era vômito ou porra? Como assim? Não lembro. Você não sabe o que ela tinha tomado, cara. É, tá. Mas ela tomou suco de vinhaca. Isso é pessoal. Dá licença, que é pessoal. E daí depois, tipo, ele não deixou eu dormir mais durante o dia, assim. Daí chegou na hora do almoço, filha da puta me abriu uma latinha de cerveja e falou assim: agora você vai aprender a beber. Eu com uma ressaca do caralho. Isso é uma ressaca moral, cara, diante da sua família. E você pôr um gole de cerveja e quase vomitar em cima da mesa depois, né, cara? Eu tenho uma definição boa pra ressaca moral, cara. É tipo uma vergonha alheia de você mesmo, cara. Aquele sentimento de vergonha alheia. Sabia que eu ia dar uma dentro um dia, cara. É fantástico, cara. Falou pessoal, fiz meu papel aqui, tô indo embora. Abraço, aquele abraço. Finalmente, depois de 20 e tantos episódios. O aditivo em questão, não, né? Se a gente falar aí da a cerveja em questão, ela modifica o teor do assunto, cara? Modifica. Depende de quantas, né? Então, mas a qualidade e a quantidade. Cara, quantidade, modifica o teor do assunto e o volume do assunto. Não, cara, eu a qualidade. A qualidade depois, tipo. Muda o assunto tempo, algumas vezes. Há pouco tempo a qualidade da cerveja, tipo, eu tenho tomado menos e bebido cerveja mais com qualidade. Tá, mas o assunto é a mesma bosta, cara. Não muda o assunto. Cara, muda. Só muda o bolso, sua cara. Muda a introdução do assunto, muitas vezes. Que a gente começa conversando sobre a cerveja em si. A gente começa a falar sobre cerveja, a cerveja tcheca, a cerveja uruguaia, a cerveja... Eu também gosto de uma tcheca, cara. Outro dia o Zé pôs uma tcheca na boca, cara. Cara, é bom, hein? Bom. Nossa. Inclusive aqui no Dr. Beer, né, o bar que está nos recebendo hoje, tem excelentes cervejas tchecas. Tem excelentes tchecas aqui, né? Fique ligado, o Tosco Chanchada Podcast volta já. Ei, amigão, a vida tá dura pra todo mundo, né? Só pra você que tá mole. Teu badalo só marca 6:30, teu pincel agora é broxa, seu problema tem solução. Chegou a garrafada do seu Tomé, feita com a mais pura catuaba, ovo de codorna, paçoquinha, churubeba, ovo de pata e caracu. Disponíveis nos sabores Hortelã e Tutti-Frutti. Eu quero gozar. Garrafada do seu Tomé. O seu Nunu aprova. Garrafada do seu Tomé. Eu quero o gozar. Que era Maria Mole, agora é Tripé. Eu quero gozar. O Ministério da Saúde adverte. Persistindo sintomas, consulte seu cabeleireiro. Eu quero gozar. A vida com você. Voltamos com Tosco Chanchada Podcast. Geralmente aí nas reuniões, né, filosóficas, sempre rola alguns assuntos que são básicos, são assuntos padrões, né, mais conhecidos como clichês. Né, e por isso nós vamos solicitar aqui novamente aí, né, todo o cabedal de conhecimento aí, sabedoria de Zé, para falar a respeito, né, dos clichês de boteco. Então, o primeiro grande clichê de boteco, na verdade, a gente não vai discutir aqui, porque ele já foi pauta de um outro episódio, que são as situações constrangedoras, né? Porque sempre que você está no boteco com um grupo grande de pessoas, principalmente bebendo, você acaba comentando sobre situações constrangedoras geradas pelo álcool. Esse talvez seja o grande clichê que toda situação, toda vez que você está num boteco com uma galera e fica um tempo longo ali, acaba chegando nesse assunto, né? Então, mas a gente já discutiu isso num outro episódio. Um outro clichê interessante de boteco, principalmente se você, você sai sozinho, porque não arrumou um amigo pra sair, encosta no balcão, um amigo no balcão, para uma pessoa do lado que você não conhece, principalmente se for do mesmo sexo que você, né, cara? Masculino, no meu caso. Daí... Foi sozinho, tal, não tem muito o que conversar, vai pra mulher, cara. Só que o cara, quando você entra pra conversar com mulher, com outro desconhecido, cara, nunca é aquela coisa bonita, né, cara? É sempre aquela coisa da fulana, é cabeluda, é, não, comi não sei quem uma vez, cara. Isso é um clichê de boteco. Caramba. Futebol é outro clichê de boteco. Mulher é o clichê de boteco. Você, é como se fosse... um gancho pra você conversar com alguém que não é seu amigo, pra entendeu? Se aproximar, né? Claro. É um assunto em comum entre homens, né? É impossível você estar num bar só entre homens ou não, mulher, poucas mulheres, e você não falar de mulher. E homens do sexo masculino, por exemplo, você... homens do sexo masculino. Ah, mas homem do sexo feminino. Tem muito justamente, homem do sexo feminino. Por isso que eu falei, homens tipo do sexo masculino. Eu sou uma mulher do sexo masculino. Mas eu, até agora, no momento, é homens do sexo masculino. Você... perdi o caralho que eu ia falar. Você perdeu o caralho? Você saiu de rosca, cara? Eu também perdi, mas hoje... superei todo esse... Esqueci, cara. Homens de sexo masculino. Não, eu não lembro, eu bosta. Não, cara, mas eu acho que hoje em filosofia de boteco, vamos supor, todo mundo acha que só homem vai no boteco. E eu acho não é, que não? Como tem mais mulher. Cara, hoje tem três mulheres, vamos supor. Cara, dá pra representar bem o que, que a mulher pensa no boteco. Posso fazer uma pergunta então pras três? Deixa eu fazer uma antes. Né? Eu quero saber quem falou pra vocês que boteco é lugar de mulher. Por que não é? Cara, eu não sei se é, mas tem muita mulher mais botequeira que muita gente aqui, cara. Então. Eu não sei. É. Quem falou fale que não por é? Você, mas eu te garanto, cara. Não, cara. Isso é um caso à parte, Fernando. Então, vou fazer uma ponte e fazer a pergunta para as meninas, então. O Fernando disse que nós, homens, adoramos conversar sobre mulheres. Do sexo masculino. Exatamente. Vocês conversam sobre homens quando estão sozinhas? Claro. Oh. Sim, senhor. Por que eu vou começar a falar comigo mesmo, cara? Então, por favor, comenta aí. Pelo amor de Deus! Aí, a conversa de mulher sozinha falando sobre homem. Oi, amigo. Nossa. Mesmo. Mesmo, aquele cara era gostoso, cara, hein? Mesmo. Nossa senhora, que pau grande ele tinha, né? Reformularei a questão. Isso é autismo e minha mãe falou que aquele remédio sara. Então eu reformularei a questão. Isso. Meninas, quando vocês estão apenas entre mulheres no bar, vocês conversam o que sobre os homens? Ai, será que ele vai me ligar? Ai, cara, eu nunca fui só com mulher no bar, cara. É difícil, eu também. A maioria não, mas, também são homens. Mas eu já ouvi conversas desse eles tipo. Eles são imaginários. Já ouvi conversas desse tipo e geralmente uma mulher tá falando mal de outra mulher por causa de um cara. Isso é verdade, cara. Vocês são cobras, cara. Falando de clichê. Toma cachaça, caralho! Tem sempre uma pergunta que paira na mente masculina. Por que que mulher vai sempre em dupla pro banheiro? Agora a outra. Eu vou te explicar uma coisa. Pensa assim, ó, vamos reformular. Imagina, tipo, é um vaso sujo, uma porta... Caramba, é igual ao masculino, cara! A diferença é que no feminino tem absorvente grudado na parede, cara. Ah! Os banheiros que você vai, porque não tem um rosto. O professor meu falava isso. Ó, então assim, tá, reformulando. É um vaso sujo, você está normalmente de salto, uma porta que não fecha. Então você tem que fazer o seguinte: você tem que abaixar a calça sem ela relar no chão, tentar não sentar no vaso e segurar a porta e a bolsa. É uma aeróbica quase. Vai sozinho! Eu jurava que em banheiro feminino tinha uma mesa de ping-pong, cara, fazendo lá pra dar a parte de dentro. Eu detesto em banheiro tal. Com cara. Primeiro, porque normalmente quando a mulher vira pra você e fala assim, mas eu vou no banheiro, ela quer conversar. Eu detesto conversar no boteco. igualmente. Tem que conversar no boteco? Você não vai gosta? Pra, vai sentar no banco da Hebe e conversa com ela. Que cara, isso? Você não gosta de conversar no boteco? Não, você não entendeu. A conversa. O que, que você tá fazendo aqui, então? Eu tô falando com aquele menino. Aquele menino está olhando pra mim. O que, que eu faço? Ah, tá tomando cu. Sabe o que fazer? Não vai pro boteco. É, pode ser. Faz sentido. Outra coisa que também tem no banheiro feminino, eu acho. Deve ter um monstro lá dentro, né, cara? Daí uma vai proteger a outra, cara. Ó, enquanto eu mijo, você cuida da porta do monstro. Vai chacoalhar a outra, rapaz. Chacoalhar. Não, mas é bem esse negócio que eu chacoalho ou chupa, de, né? De menina que quer fazer aquela confissão pra você no banheiro e você não tem saco. Eu também não tenho. Olha, saco. A Gabi e a Bia falaram aqui assim que odeiam ter que ir com a menina no banheiro quando a menina quer ficar conversando sobre. Não, odeio qualquer outra situação. Cara, em qualquer situação, cara, eu não gosto de companhia no banheiro. Banheiro pra mijar, eu mijo sozinha. Eu gosto de levar sempre um amigo meu pra segurar meu pinto, cara. Porque geralmente eu tô com cigarro na mão e cerveja na outra. Eu preciso de alguém ali pra segurar. Achei que você levava alguém pra segurar seu nariz. Não, o nariz eu apoio na parede. Desculpa. A Gabi e a Bia falaram assim que odeio quando uma menina as convida pra ir ao banheiro pra ficar conversando a respeito de homem, do cara que acha bicô, etc, etc, etc. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte: vocês têm coragem de virar pra menina e falar assim, não, eu não quero ir com você, vá sozinha no banheiro? Não, boa. Eu falo assim, eu falo, eu não vou. É porque geralmente não, tô com vontade de mijar também, então eu. Não, eu não vou. Ah, cara. Tô com vontade de mijar. Ah, não, vai mijar o caralho. Ah, vai mijar. Mas eu viro pra ela e falo assim, não. Não, a Gabi fala mesmo, ela é grossa. Ah lá, tá vendo? A Gabi é mal educada, ela fala mesmo, cara. Não, mas eu não falo desse jeito, eu não quero ir com você. Não é nada a ver com ela, cara. É ver comigo, eu não gosto. Então virar e falar assim, então não, não vou ao banheiro agora, não tô com vontade, vou ficar aqui isso na mesa. Isso aí, porque eu saio do tadinho. Bia, você faz isso? Cara, o problema é que sempre quando eu quero mijar, e eu falo assim, tô indo no banheiro, né, ergue uma nega assim na mesa, fala, ah, eu também vou. Aí não fala mais. Tipo, ergue uma nega, tipo, abre um pentagrama assim, e sai uma mulata. É isso mesmo. Tocando esse aos peitos. Beleza, né? Levanta uma nega e começa, né? Vanessa! Ô, Mizifi! Levanta um pé! Solta aquele cheiro de. É a mulher que fala assim, Cacildes, eu também preciso ir no banheiro. Cacildes? É Cacildes. Não, cara, eu simplesmente não aviso, cara. Eu sempre eu aviso Vanessa. O Fernando. Oi. Pra ele saber mais ou menos onde eu tô e eu vou pro banheiro. Vanessa, você teria coragem de virar pra sua amiga e falar assim, olha, querida, na boa, não tô afim de ir ao banheiro, vá sozinha? Eu não. Você e vai não, em qualquer situação? E na situação oposta lá, quando a menina fala que levanta e levanta uma outra junto? Alguma de vocês fala, não, não, não precisa. Não precisa ir. Ah, boa. Não, cara, porque o banheiro tá lá. Não, mas se ela quiser, ela não vai. Quer, eu não tô convidando. Não, não anuncia que vai. A né? Vanessa, ela não fala não, que a Vanessa toma diurético, cara. Então pra ela, até qualquer hora tá bom. É diurético da marca Itaipava, né? Mas eu tô com os Clark. Pelo menos ela não toma tá 500, né, cara? Tá 500, reza a lenda que, como me disseram, deixa o cu frouxo, cara. Cara, continuando no banheiro, falando de boteco. Não, mas a gente cara, tá me por que quando que você fuma um cigarro, cara, dá aquela vontade de cagar, velho? Não sei, cara. Nossa, meu. Bom, isso comigo acontece e eu tenho uma teoria muito clara sobre isso. É o seguinte, a nicotina é um relaxante. E eu, como sou a pessoa que tem prisão de ventre, toda vez que eu fumo, eu acabo ficando com vontade de apanhar. Você aprende a fumaça? Ela pergunta. Ai, que foda, que bonitinha. É verdade, e quando você aprende a fumaça, sai aquelas rosquinhas. Eu tô treinando pra isso. Por enquanto, tá fazendo igual no máscara, tá saindo coração e uma flecha depois. Assim. Depois, põe um lápis no meio, daí sai a rosquinha. Assista Pink Flamingo. Né? Falante do Pink. Eu acho, cara, você deve pôr um lápis lá, daí você peida, vai. Você tá falando isso porque você já fez, Bia? Conhecimento de causa? Você não lembra? Não quero pegar! Que bobagem! Não era o Fernando, cara! Cara, a mulherada geralmente conversa o quê nas filosofias de boteco? Gente, isso daqui é o quê? O que que geralmente a mulherada fala? Quando fala, fulano, vamos tomar uma ali. O que que rola? Porque o homem é o seguinte, o padrão é reclamar do patrão, reclamar da mulher, falar que a mulher reclamar da mulher, cara. Reclamar da mulher, mulher. Geralmente é específico, o cara reclama da mulher, da namorada, enfim, o cara nunca tá contente com aquilo que tem. Mas ele aí fala de carro. Mulheres no bar, não, aí quando ele fala de, outro, aí de outras mulheres, aí fala bem, entendeu? Cara, mas homem. Cara, na boa, dá licença, o Pera tá falando isso porque a dele não tá aqui, cara. A minha tá ainda, Pera, a minha tá. Por isso que então o Fernando é verdade não... que tá falando. É, por isso que o Fernando pode se manifestar, entendeu? Não, então é verdade o que você tá falando. Você cara, tá mas homem quando senta num boteco, senta numa mesa, normalmente eles ficam introspectivos entre eles. E assim, não, se passa uma mulher bonita, eles olham, reparam, comentam e ponto, eles voltam. Não, mas por que você acha que mulher não é assim, cara? Já as mulheres... Por que mulher é diferente? A mulher se arruma pra mostrar pra outra que é mais bonita. Mulher tem menos testosterona. Mulher tem menos testosterona. Com certeza. O que deixa o homem homem é testosterona. É o que faz o cabelo. Por que vocês acham, meu? Faz seu saco. Fala pra mim, então, eu não sei, cara. Mas o meu grupo de amigas, cara, o Fernando conhece. Meu, a gente é mais hominho do que não sei o quê. Tá, mas nós estamos falando de um grupo... Peraí. Não, mas existem grupos e grupos. Mas, cara, como a mulher... existem grupos de homens diferentes. Gabi, levanta o pato. Então, mas pelo jeito, então, se a mulher faz tanta questão de ser hominho, então o universo masculino parece ser mais interessante. Não, não é isso. Não, não é questão de ser hominho, cara. É a questão de não ser fresca. É diferente. Ah, tá bom. Entendeu? Lógico. Você não precisa ser mulherzinha pra ser mulher, cara. Eu nunca fui e sou. Como seria? Eu acho que a mulher mais mulher é aquela que não se faz de mulherzinha, entendeu? Defina aquela mulherzinha, que... pra quem não sabe. O cara, que é mulherzinha? Mulherzinha é aquela que o pai e a mãe acham que ela nunca fez sexo com 20 anos de idade. Aquela que usa rosa. Aquela que usa rosa, aquela que compra calcinha conta, azul bebê. Entendeu, cara? É tipo... Não, eu já não acho que é isso, não. Tipo, eu acho assim, tipo... faz questão de estar tá impecável, ela faz questão de não sentar com a perna aberta, ela faz questão que de isso, não beber Gabi? Muito. É mulherzinha, cara. Mas você senta assim, mostrando a alegria? Não, mas assim, é aquela coisa, sempre a postura, sempre não sei o tipo quê. É se preocupar tanto com você, cara, que você não se preocupa com os outros. Normalmente ninguém tá olhando pra ela. Peraí, direito de resposta de fome. Mulherzinha é aquela que acha que o ponto alto do ano dela é o show do Vitor e Léo. Não é isso. Eu acho é misticismo isso que você tá falando, da mulher ir no boteco. Ai, porque ela é toda... Não, cara, ela vai no... Meu, eu já fui em boteco muito pé rapado, cara, com as minhas amigas. Ah, eu sei, eu já lembrei. Nem tocar no nome de namorado, nem tocar em homem. Ah, é assim? Homem, cara. Deixa eu falar, Gabi, é que você é uma pessoa especial. Nós estamos falando aqui da... É o meu tempo... É isso que eu falando. Falar que o meu tempo na pai não te diz respeito. Falando em público comum, ontem eu tava no bar com dois amigos meus. E um deles já tava... bastante tempo no bar, já estava em outros bares antes e começou a filosofar sobre mulher e homem e falou sobre uma diferença. Quando uma mulher encontra outra mulher no bar, na balada, vai encontrar, ai, amiga, quanto tempo eu não te vejo, como eu gosto de você, não sei o que, desculpe se isso não é verdade para as mulheres que estão aqui, mas acredito que seja para a maioria. São um pouco falsas, e quando a amiga vira as costas, nossa, geralmente, você viu aquela roupa, cara? Coisa, geralmente fala mal, fala alguma coisa. Enquanto os homens se encontram na balada, no boteco, fala: ah, vai tomar no cu, quanto tempo que eu não te vejo, porra, cara. Seu filho da puta, não mas sei você quê. Acha que você é. Aí o cara vira as costas e fala: nossa, esse cara é gente boa pra caralho, esse cara não sei o quê. Eu achei uma filosofia. Como não, eu acho que isso é relativo boa. Também. Não, é relativo, eu acabei. Tipo, não é todo homem que vai falar bem do amigo e não é toda mulher que fala mal do amigo. Sim, cara. Com certeza, mas eu acho que isso rola mais por experiências de amigas que eu tenho e amigos. Não, rola isso mesmo. Isso rola, cara, rola bastante. É, verdade. É que o fato é que mulher não se dá com mulher, né? Vamos. É porque mulher é um bicho sádico. Mulher compete, sabe? Cara. Entendeu? Homem mulher só compete no meio profissional, cara. Meio pessoal assim, não, cara. Homem, pô, tem uma ética masculina, cara, que é fodida, cara. A mesma coisa que mijar no microfone do lado, né? O quê? Que mijar no microfone do lado, você sempre pula um pra. Claro, é verdade. Você chega a ter três mictórios. Um tá na ponta, daí tem os outros dois. Você não vai no do lado do cara. Exatamente. Cara. Você vai pular. O nome disso é zona de conforto. Olha, exato, eu vou no do lado, cara, quando a mulher tá, porque a gente tem aquelas bainhas, então não tem problema. Mas homem também. Tá... Ah, outro mas o mictório do homem também tem baias, assim, normalmente. e o cara não vai no mictório justamente ao lado. Ele sempre pula um pra Eu pra acho trabalhar. Que isso é medo, cara. Inclusive. Não é medo. É medo de olhar o pipi do outro e ver que é maior. Isso é tão verdade. Se fosse merda do meu lado, eu teria medo fácil. Mas isso é tão verdade que eu já vi até jogos na internet que tem vários mictórios masculinos. Você tem que... Geralmente tem um... Qual mictório você vai usar? Então, geralmente tem aquele mictório perto da porta, que geralmente o homem não usa também, que vai abrir alguém a porta e... Te pega com o pau na mão. Te pega com o pau na mão. Já vem que é o seu pau. O mictório do lado, e você acerta ou erra, dependendo da posição que você escolhe. Ou não, né? Cara, o que rola, acho que, na minha opinião, entre os homens é um negócio de ética, assim, entendeu? Vamos supor, tem um cara só usando os três. É, tem três mictórios, só um cara usando. Um cara usando os três mictórios, cara. Só se for. Não, ele usa um do meio. Ah, tá ali. Tem três mictórios e o cara usando do meio. Gente, de cada vez. Pergunta por pergunta, perguntar pros meninos agora. Se tem três mictórios, o cara tá usando no meio, você vai esperar ele ou você vai. Não, não ligo. Daí ele não teve ética. Que se ele chegou sozinho e que os três ele pegou do meio, ele foi um filho da puta. Não, mas aí ele vai, tipo, ele mijou no meio, mas aí o cara que vai mijar no do canto, ele olha, tipo, pro pôster, assim, na parede. É lógico, tem cara. Mijo errado, sair, né? É, mijo errado. O mais fácil é quando você chega e tem um cara mijando no mictório do meio e na privada. Tá vendo? Próximo assunto, você, em vez de ser no mictório do canto, tem a privada livre, você vai na privada, cara. Exatamente. Vai na privada. Eu entendi. É, não. Outra coisa. Voltando pro universo masculino e feminino, tem uma amiga que Victoria. O sonho da vida dela é poder mijar no mictório. Nossa, pra quê? Pra molhar a bunda, né? Não, ela queria ter a sensação de poder mijar num. Pra molhar a bunda? Não, mijar num lugar de fácil acesso. Ela não vai conseguir, cara. Exato, mas ela queria ter a possibilidade de mijar. Ah, fala pra ela fazer um caninho, não que eu já tenha feito. Não, ela quer. Mas não, ela eu li, a Ivete Sangalo faz. Ela não ela quer faz mijar um cone, entendeu? Como é que é? É um cone. Tipo, não, tem pra vender. Um funil. Tem pra vender, é tipo um funil. Você encaixa na perseguida e mija em pé, cara. Tá zoando? Mas encaixa. Não, não tô, não. Mas por ver na internet que tem. Mas encaixa a ponta mais... É muito interessante. Mas encaixa a ponta mais fina ou a ponta mais larga do cone? Depende da hora, né? Depende da bitola. Ou seja, a menina tem vontade de usar o mictório e ela esquece que depois ela vai gastar todo o papel enxugando a perna, né? Não, a perna, né? Eu falei, tipo, tem que ser com esse instrumento aí. Mas tem na internet pra vender. Tem, eu já vi isso aí, foi uma vez na... num desses programas de auditório, um cara mostrar como revelação a invenção dele. O cara mostrou? Que ele fez um negócio... É que ele teve um acidente. Não, ele desenvolveu. Ele é, como que chama? É uma hermafrodita, né? Não. Ele testou. Ele trabalhava numa metalúrgica? Não, ele nasceu em Taiwan, igual eu, trocou de sexo. Cara. Eu tenho certeza que a hora que o cara chegou com o equipamento, aconteceu o seguinte... Tá certo, Flor, vem pra cá demonstrar. Como funciona, vamos ver quanto vale o show. Vamos ver quanto vale o show. Certo, quanto você acha que vale, certo? Toma cachaça, caralho. Camarada, está com problemas na hora de dar aquela folgada no ganso? Você sempre está sem grana na hora de esfolar a jiboia? Sua mina não aguenta mais dar para você no banco de trás do carro? Nós temos a solução para seus problemas. Motéis Brioco. Ai, amor, me leva no motel hoje. Ai, mamãe, você não vai se arrepender. Motel? É hoje. Se for pra meter, tem que ser no Brioco. Nos motéis Brioco, você não paga nada pra dar aquela chacoalhada na barbela. É muito simples. Nossos quartos são equipados com câmeras que filmam toda a sua ação com a maior privacidade. Pronto, está feito o pagamento. Sua cena de sexo particular vira um filme pornô de primeira qualidade. motéis brioco. Aqui o barato é louco. Geralmente os botecos eles se tornam assim, clínicas de análise, né, cara? Ou confessionários. É. Tipo análise clínica, tipo laboratório que analisa o cocô. Na verdade, eu tava pensando em análise sintática. Eu estava pensando em análise sintática. Eu, sujeito, estava pensando em locução verbal. É, com verbo transitivo indireto, em análise sintática, objeto indireto. Zé, pega a minha rola. Delícia! Eu tava pensando em análise léxica. Ah, mas só esse negócio pode. De terapia e tal. E eu tava pensando na Ana Elisa. Eu tava pensando. No mesmo bar que eu estava ontem, tava indo embora, e sempre tem esses filósofos de botecos que são solitários ou até carentes, não sei. Depende da pessoa. Eu tava lá indo embora, um cara que tava sozinho tomando uma cerveja. Tomando uma cerveja, se eu não me engano, uma Itaipava. Ele tava com a camiseta do curso que eu faço, que é Ciências Contábeis. Ele virou pra mim, fez uma brincadeira que eu não ouvi qual a brincadeira. E começou a falar: ah, eu também sou formado em Ciências Contábeis, fiz administração depois. É, fui morar em Londres, Amsterdã, na Irlanda. Começou a falar a vida inteira dele. Começou a falar: não, mas o problema depois. Eu me identifiquei muito com Londres. E lá o problema é o rock, né? Se você não se cuidar. Começou a falar do rock. Começou a falar que tem foto com Slash, com foto com Bonobox, com John Bon Jovi. Com Kid Bengala. Kid Bengala, inclusive, Kid Bengala. E eu achei grande Kid Bengala. Grande. E é uma coisa interessante isso, pessoas assim. Precisam desabafar no boteco, precisam expor suas intimidades, porque estão lá solitárias. São carentes. Elas vão mais pra achar alguém pra conversar do que pra ver se é divertido. Tá, querendo desabafar um pouco. Eu fiquei com dor, cara. O cara dizia muito bem se sentindo. Morando 8 anos em Londres e tal. Então, só que essas pessoas carentes chegam num ponto, cara, que pra quem tá ouvindo, fica bem suportável. Você não aguenta mais ouvir desabafar. O cara não desenrola a história, né? Toma cachaça, caralho! Falando de confissões em boteco, né? Tem uma coisa que acaba sempre rolando em boteco, e pra isso eu vou parafrasear o Fernando Veríssimo, num ponto dele que se chama 16 Chopes, em que ele diz que depois do 16º chope, a conversa sempre vai pro lado do tipo: eu nunca tive um canivete suíço. E de repente todo mundo na mesa se comove com o cara que nunca teve um canivete suíço. Ou seja, querendo ou não, as confissões do boteco acabam levando para traumas de infâncias ou para frustrações de infância, né, cara? Já passei por isso, cara, porque eu sou primo do Bart, da Nova Zelândia, correspondente. E uma vez, num aniversário meu que a gente fez, cara, eu terminei a noite conversando com o pai dele, que é primo da minha mãe, né? Jesus. Chorando, falando do meu avô, que eu mal conheci, cara. Foi muito... ressaca moral, humilhante, cara. Que besteira, né, cara? E foda-se que eu não conheci meu avô, cara. Tipo, a gente não conhece, cara. O pai, eu só não conheço meu avô. Seu avô lá no céu não pensa a mesma coisa de você, tá? Assim. É a outra filosofia do boteco, né? Dá licença, meu avô no céu, caralho, cara. Meu avô era alcoólatra, era bêbado de abrir o bar, cara. Minha mãe falava que ele abria o bar 6 horas e ia pro trabalho. Voltava do bar, passava, tomava mais umas. Como que ele chegava tomando um negócio que ele tomava lá? Pinga! Não! Cu! Não, é uma frutinha escura lá do. Jurubeba! Eu vou tomar o jurubeba dele e ia pra casa, rapaz. Cara, seu avô era um exemplo. Então. Mas vem. Fala, cara. Fala. Vem aqui. Tá certo? A perna abre o espaço para uma participação especial. É o nosso garçom particular, o Geleia. Ele vai falar um pouco sobre as suas experiências pessoais. Vem pra cá, Geleia, vem pra cá. Fala, Geleia. Vai falar, rapaz. Não, boa noite, mas assim. Boa noite, Geleia. Caravana de onde, Geleia? Alphaville! Espaço. Acho que ele vem do espaço, mas que coisa estranha, ele vem do espaço, mas pode falar, Geleia. Não, eu perdi essa. Vocês estão falando de ressaca moral, mas né, falando pra pessoa que tá bêbado e tudo, mas quem leva o pato geralmente é o garçom que ouve todas essas paradas, né? E o garçom. Aí garçom tem que ir na comissão, né, cara? E geralmente, o pior é que o garçom tem que ouvir essas paradas e esperar até o último cliente ir embora, cara. Meu, isso que é uma merda. Sorrir, né? Vocês vão inventar, tipo, a caixinha... É consolo, entendeu? Vocês andam com um cofrinho, tipo, quer falar? Beleza, pós moeda aí, beleza. É bacana aí, isso aí. Caixinha... Tem caixinha de sugestão, tem caixinha de tudo. Consolo não tem. Imagina aí, você gosta daqueles rapazes que bebem e ficam bêbados sozinhos no bar e que só tem você pra conversar? Sinceramente, não. Salva de palmas da vida. Peraí, a pergunta da Vanessa. Se for uma gostosona, bêbado começa... é bêbado, não tem jeito. É, mas é isso aí. Alguém vai reclamar do ex-namorado, né? É. Eu não quero saber. Não, não quer saber. Mas até aquelas meninas bem apessoadas, elas também são chatas do boteco? Não. Uma pergunta pra fechar. Você já pegou alguma bêbada de final de noite de boteco? Não, sempre eu tô trabalhando. Não, mas a hora que acabou, você pegou a menina e falou: vou sair tal hora, me espera. Fecha a conta pra sua régua. Nunca? Não, não. Nunca com sua régua. Além disso, ele é cagado, cara. Como assim, cara? Você nunca passou a régua no final da conta. Não, o garçom geralmente só passa bilhete. Não, mas você nunca recebeu um bilhetinho, tipo, que hora você larga, né? Não? Que hora você larga que eu pego? Agora você alarga? Não, assim não. Não, aí o cliente vem no sexo masculino, né? E cantado de viado, já tomou? É sério, eu já tomei. Não. Pior que garçom nessas horas, né, sofre um pouquinho, porque assim... Chega pra servir um refrigerante, aí o cara pega, tem canudo? Você traz o canudo? Não, eu quero outro. Nossa! Significa! Bem, pro esgotado, tá certo, geleia? Ó, canto! Janine! Janine! Cara, eu achava a Janine mal gostosa, cara. Confissões aí, agora já. Mas de personagem. Uma das personagens mais gostosas, cara. A Tina da Turma da Mônica, cara. Nossa, a Tina. Eu sempre achei ela sexualizada, assim. Mas claro que ela é. A Tina tinha peitos. Que apontavam para o horizonte, cara. Colchão, bundão, cara. Se a Tina marcasse besteira, cara, mandava no foco. Ô, Fernando, eu gostava muito do Piteco. Cara, esses dias eu vi uma revistinha da Turma da Mônica com os personagens todos crescidos, cara. Não, ela tá igualzinha a Tina, não tá? A Mônica tá uma delícia, cara. É a Tina, cara. Ela não é mais gordinha. Ela tá gostosinha. A Tina é loira e tem cabelo comprido. Ela deve estar igual a Fita. Não, a Mônica tá gostosa, cara. Não, mas o Tina é feito em mangá, cara. É tipo aqueles desenhos meio... Outra decepção que meio de revista pornô, eu acho. Luluzinha Tim foi broxa total. Luluzinha Tim foi... O Bolinho tá magro, cara. Meu, o Cascão toma banho. Ridícula, velho. Mas a gente volta na questão do politicamente correto. Por exemplo, essa Mônica Tim, o Cebolinha, ele faz fonoaudióloga e às vezes ele acerta o R. O Cascão toma banho de vez em quando. A Margarita tá fazendo dieta. Ou seja, é uma merda, né, E cara? A Mônica se masturba e todo mundo acha isso normal, né, cara? Normal. Hoje em dia você tem que achar normal mulher se masturbar. Tá apesar que eu acho que mulher se masturbar é doença, né? Porque mulher não é pra essas coisas. Mas hoje em dia o pessoal aceita. Mulher não é pra essas coisas? Mulher não pode se masturbar. Por que não? Nasce pelo na ponta do dedo. É, exatamente. Fica com o busto assolado. Cara, mas o foda das confissões, como a gente tava falando nos bastidores aqui, cara, na troca da cerveja aqui, tem alguns cidadãos que sempre vêm com o mesmo chororô, né, cara? Assim, a mesma praça, o mesmo banco, a mesma rua, o mesmo cara barulho. Não tem uma reclamação nova, ele vem sempre com aquela mesma reclamação, cara. Ah, eu não pego mulher, cara. A meu pino não sobe. Um abraço pro nosso amigo Alisson. Ai, gente, só sobe em dois tempos, cara. Ele sobe, só que em dois tempos. Não, ele sobe, mas fica torto, né? Born of a broken man. Born of a broken man, cara. É o único cara que tem cotovelo no pinto, né? Tigre! Verdade! O Alex é patrocinado pelos tubos e conexões tigre, cara. Ele tem o cotovelo no pinto. E ele usa a meia da rosca pra fechar. O Alisson hoje. Por isso que o Alisson não veio, né, cara? Que bom que você achou a U, porque o Alisson não achou, cara. Não, mas por que vocês estão falando de mim se o podcast eu nem tô aqui? Puta, cara, por que você tá falando isso, cara? Meu Deus, eu me Eu não lembro de ter feito muitas confissões, eu lembro de ter ouvido várias, cara. Não, é verdade, geralmente eu ouço muitas confissões, assim, né, quando rola cachaça acima do normal, cara. E eu sempre tô lá na minha, curtindo aquela, né, aquela brisa, aí senta alguém do meu lado e fica então, cara. Eu, por exemplo, né? Putz, cara, então... Você tá lembrando do dia do meu aniversário? Foi aniversário! Será que é porque... Eu também ouvia bastante confissão, mas depois que eu larguei o celibato, eu parei. Você não tem saudade dessa época? Não. Porque eu... Você o telefone? Porque eu não podia, porque eu era menina. Eu ia comprar um. Mas sabe, você era menininha. É, agora. Mulherzinha, na verdade, né? Mas eu era padre. É. Como eu tenho uma turma um pouquinho grande, são só 12 meninos além de mim. Então são 3. Haja milho pra tudo isso, hein? É, cara, gente. Mas eu não gosto muito de milho, porque é a narração, então beleza. É. Tipo, elas não gostam muito de tipo, fazer essas confissões comigo, que elas falam que eu levo tudo a brincadeira. Eu acho que elas estão erradas. Eu sou uma pessoa séria. Tem um fundo de verdade. Vocês conhecem, vocês sabem. Claro, vocês claro. Conhecem, sabem que eu sou uma pessoa. Acho que você devia rever. Sempre falo sério. E... Acho que você devia rever essas amizades, né? Porque as pessoas que pensam assim. Eu revi, você... mas aí eu conheci vocês, entendeu? Não sei se deu certo, mas. Tipo, é diferente, né? Mas não sei se é o ideal ainda. É bem diferente, né? Mas eu mais acho também... do que eu precisava. Mas eu acho que também existem as confissões clichês, né? Que pode. Geralmente tem os amigos que bebem um monte, aí do lado nem, pô, você é meu amigo pra caralho, mas pô, você é legal pra caramba. Existem essas confissões que geralmente você não fala. É porque bêbado está só. Bêbado é um amigo, né? Bêbado é teu amigo, bêbado é pra caralho. Na verdade. Acho que às vezes o cara confunde, o cara acha que falar que o outro é amigo pra caralho quando ele tá só, ele acha que é viadagem. Entendeu? Então. Realmente. Não, mas cara... o homem acha que é viadagem em qualquer momento, cara. Tipo, por isso que eu acho que a mulher pode andar de mão dada, a mulher pode andar abraçada, homem não, cara. Aí eu ando de mão dada com meus amigos, ninguém fala que é viadagem. Eu desço. Cara, mas mulher anda de mão dada com a outra e fala, nossa, olha a mão dela como é que é áspera, olha, parece mão de pedreiro, cara. Fazendo um adendo ao que ele falou antes. Não, só o que ele falou antes, porque o pai não vai editar, etc. Esqueceu? Ai, meu. Toma cachaça, caralho! Cara, o mais engraçado dessa parte de confissões aqui é que a gente não confessou nada, né? A gente falou sobre confissões. E nem era. Se você quer confessar, o problema é não, seu. Não, então vamos lá, eu vou fazer uma pergunta aqui. É, como pra... o álcool já subiu na cabeça do Nicolau, ele tá sentindo, né? O Nicolau tá querendo confessar, sim, mas nós não vamos deixar. Não, eu sou hétero mesmo, Tá, então eu vou fazer uma pergunta embora aqui pra galera. Pareça. Vamos tentar responder essa pergunta então. É o seguinte, a gente falou aqui da questão da confissão. E a gente sempre se coloca na parte do que confessa, né? Da pessoa que vai fazer a confissão. A minha pergunta é quando você tá sóbrio ainda, ou ainda você não tá tão alcoolizado, e você percebe que algum amigo seu tá fazendo uma confissão que você não quer ouvir, ou que você acha que de alguma maneira aquilo vai prejudicar a imagem da pessoa, você deixa a pessoa falar por respeito ao seu amigo, ou você pega e... para a pessoa e fala, meu, não precisa ficar falando isso, você tá fazendo papel de idiota. Não, é? Cara, deixa eu falar. Falo assim, ó, é melhor menos, falar bem e menos, fica, vai, a pessoa não entender o problema pode dela. Crer, vai, segue. Eu a curiosidade fala mais alto, cara, eu gosto de ver essas coisas. Eu deixo a pessoa falar, se ela quer falar, o que ela quer falar, e etc. Então, a minha vontade é deixar a pessoa falar, só que quando eu vejo que a pessoa tá agindo que nem um idiota, que é o que eu também faço quando tô muito bêbado, eu começo a rir, cara, e a pessoa fica sem graça na minha frente. Eu acho assim, cara. Mas é mini bêbado, né, cara? 24 horas, né? Eu acho que é o que eu falei, cara. Eu viro pra pessoa e falo assim, ó, menos se ela não entender o problema dela, cara. Então, eu não consigo ficar sério, tipo, com aquela cara de que o papo tá interessante. Eu começo a rir da cara da pessoa. Eu começo a rir da cara da pessoa e a pessoa começa a perceber que tá fazendo papel de tonto. Faz cara assim. Por mais que você fala, a última coisa que a pessoa vai perceber é que ela tá falando uma babaquíssima. Exato. Ela insiste, bêbado insiste no assunto, cara. Jeito, agora deixa eu falar uma coisa. É pra isso que existe a cerveja, pra você ficar surdo. Boa! Puta que pariu, cara! Essa foi a saída! Essa foi a saída! Sensacional! Também da escola filosófica de boteco, aquela categoria, né, dos pseudo-intelectuais. Não, e é uma coisa completamente pertinente, porque volta naquilo que a gente falou no começo, que é a questão de falar o que você não tem coragem de falar quando você está sóbrio. O problema não é você falar sobre política, não é você falar sobre economia, o problema é você não ter argumento e querer falar sobre o assunto. Como eu já presenciei isso, por exemplo. Querer se dar entendido, né? Exato. Eu tava num bar no final do ano passado, quando o Obama foi de fato eleito, quando saíram os resultados da eleição para presidente dos Estados Unidos. E um cara virou para mim, no boteco, olhou pra minha cara e falou assim: Zé, você viu o Obama? Vim foda, hein? Meu, que tipo de argumento é de você virar pra pessoa e falar assim, foda, hein? Ah, mas meu, aí, cara. Mas perna, mas ele não tava bêbado. Sabe ele quem tava usa esse argumento, cara? Sabe não. Quem usa esse argumento? O português Manuel Bandeira. mas o mais legal é você ver que a pessoa tá falando uma coisa que ela acha que ela entende. E você, tipo, não entende também, mas você inventa. Daí ela começa a cair em contradição. Daí ela começa a abraçar o que você tá falando. É muito legal isso. Com bananeira, com bosta, com. Você vê que ela não entende, começa a falar outra coisa. E ela acha que você também entende. E o assunto de louco é muito bom. Exatamente isso. Ou seja, o problema não é você discutir assuntos intelectuais. É você discutir assuntos intelectuais com pessoa que não tem nenhuma noção do assunto. E aí você começa a falar qualquer coisa. E a pessoa acredita, a pessoa entra na pira. Acho que é muito legal. É. Meu, eu adoro quando, por exemplo, eu vou discutir futebol com uma pessoa que não entende, a pessoa vira pra mim e fala assim, meu, você viu o Palmeiras? É, imagina. Foda, hein? Do caralho, Palmeiras. Meu, isso não é argumento? Não, é igual discutir política, argumento, cara. Sim, porque o Palmeiras, Palmeiras é foda, cara. O Palmeiras tá fudido mesmo. É, fudido é o Corinthians, que é essa camiseta roxa e preta, horrível. E viva o Corinthians, vamos fazer um brinde. Vamos fazer um brinde aqui, ó. Viva o Corinthians! Palmeiras com verde, não com preto, filho. Ó, o Paulo tá voltando domingo aí, hein? Ah, vai voltar pra quem vai cair em cima do corpinho. E raspa a cabeça, pode? Raspa o cabelo, não pode mais. Raspa o cabelo, não pode mais. Quer dizer, então, que não pode mais raspar a cabeça? O Ronaldo joga muito no Corinthians. Raspa a cabeça, não pode mais. Mas não pode mesmo? Cabeça, não pode mais raspar. Mas e a cabeça? Pode raspar? Não. Que cabaça. A cabaça. Tipo, raspar o cabaço. Não, raspar o cabaço. O cabaço não raspa, estoura. Não, então raspar o cabaço é quando o cara só põe a cabecinha, só dá uma passadinha. Não, não, quando tem o pinto muito fino. Pintinho então, galeno. É incrível como o álcool dá a possibilidade da pessoa inventar nomes de dente, né, cara? Eu gosto do que o Nicolau fala. Eu acho assim que é tipo, explica tudo. A explicação do Nicolau do pinto fino. Cara. Funciona feito escova de dente. Cara, pinto pequeno é igual a escova de dente. Vai rapidinho só nas beiradinhas, cara. Ah, é, Nicolau? É pequeno. Eu falo pequeno. Cara, eu tenho pinto pequeno e não nego pra ninguém. Quem eu quiser falei, provar, que falei, prove. Eu pensei isso, né? Esse problema não é genético. Não, cara, é pinto pequeno, cabe os dois no meu mictório. É doença, gente. 11,5 é grande, gente. 11,5? Ai, gente. Você tá falando de circunferência ou de comprimento? Ui! É uma, aquela salsichinha de barro. Que grosso. Bem propício, né? Conserve a seda. Vamos voltar a um filosofia de boteco. O que rola dentro do boteco é filosofia de boteco. Não importa se tá falando de... Mas tem gente, cara, tem gente que confunde mesa de boteco com palanque eleitoral. Sabe? Exatamente. Tem isso também. Exatamente. A pessoa vota em branco nas eleições, ou vota no mais no personagem mais dado do mundo, por exemplo, o Esposito, né? Nosso amigo Esposito. O Esposito é o cara, velho. Esposito. Eu prefiro ele. Nossa, não, o Raul Seixas, mas não tem. Peraí, explica aí. A Ticciolina no parlamento italiano, velho. Meu, não tem essa, cara. Eles votam nos caras certinhos, só dá merda, cara. Tem que votar nos porra louca, é, tipo... Daí todo mundo... Ah, vamos votar nos porra louca. Daí vai lá, votou no Lula, errou duas vezes, né, cara? Cara, mas... Olha a Rosana pra cantar o hino nacional, não sei nada. Manu. Manuza! Deusa! Tem um concurso aqui, não vai me... Tem um concurso! Ah, meu, bota a Rosana pra tocar! Como o Matheus! Que isso, cara? É incrível o que o álcool faz com as pessoas, né, cara? É incrível, cara. Limpe, desculpa, né? Cruzeiro, pandeiro. Eu sou uma professora que chama Rosana essa semana e ficou na cabeça. Ah, foi na cabeça, né? É, eles conhecem a cabeça. É, desde quando chupa pinta é difícil. Eu não vou fazer isso, Zé. Conte aí as facilidades de chupa pinta, cara. É só você ficar de frente pra coisa e botar a boca, cara. Eu vou mudar, que não tá filmando, senão eu vou. Ah, era assim? Falei, não tem que usar o dente. Você usa o dente sempre. Toma cachaça, caralho. Não. Quando surge o assunto religião? Preferências sexuais. Dependendo da mesa, se são as pessoas que se acham mais descoladas, um tem que mostrar quem é mais anticristo do que o outro. Eu sou anticristo. Ah lá, começou agora. Ah, eu não tenho nada contra ele não, cara, mas também não tem nada a favor, né? Eu acho assim, a partir do momento que as pessoas respeitem a opinião dos outros, deu ou não, cara. É discussão que não leva a lugar nenhum. A minha opinião... Galera, tá, vamos discutir e tal. Mas é muito chato, eu acho, que esse assunto, porque tem gente que não sabe aceitar que você não acredita ou aceitar que você acredita. Justamente. Sim. Eu não vejo um porquê dizer que a religião não se discute, entendeu? Tem que discutir mesmo, cara. Tem que estar na mesa do bar e discutir. Se discutir qualquer assunto, cara, por que não vai ter religião, ainda, cara? Religião influencia muito mais a sua vida do que outras coisas, cara. Você só não percebe. Você não percebe. Eu sou a favor. Eu sou a favor de qualquer tipo de discussão. Uma coisa com a qual eu não concordo muito, até porque durante muito tempo na minha vida eu fui um assim, é aquele cara que gosta de aparecer, seja qual for o assunto. Às vezes, exatamente, não. Ou musicalmente é foda. Qualquer que seja o assunto, Gabi, às vezes você tá conversando com um cara que a vida dele é música. Mas e tem cara aqui no bar, ele vai querer de alguma maneira aparecer mais e dizer que sabe mais do que aquele cara que conversa sobre música. Às vezes a gente começa um assunto sobre religião, acho perfeitamente possível. O problema é, você não sabe nada de religião, mas como você tá no bar, você quer aparecer mais do que aquele cara que a vida dele é religião. Eu só não gosto de pessoa que gosta de aparecer. E eu posso dizer isso com propriedade, porque eu sempre fui assim. É aquela coisa assim, tipo, que estuda as coisas pra tirar os outros, né? Tipo, cara, e fica por dentro do assunto pra tirar os outros. E tem muita gente assim, tem muita gente que estuda qualquer que seja o assunto só pra ter argumento pra discordar de alguém que acredita naquilo. Eu acho assim, sabe o que o pessoal procura muito? O porquê que você gosta de... Não, porque eu gosto, cara. Eu gosto porque eu gosto. Eu tenho que ter porquê eu gostar de uma coisa. Eu gosto, ai, legal, eu gosto porque eu gosto dessa música, porque a sinfonia dela... Gabi tá descrevendo o que é o pseudo-intelectual bêbado. Cara. Que é aquele cara que ele precisa de argumento pra ele quer dar saber porque... a linha. Ele quer dar porquê. Ele quer dar porquê pra cada detalhe que é conversado no bar. Uma coisa que eu acho desnecessária. E justamente essa questão que eu tô falando. Tem gente que gosta de aparecer e tem gente que gosta de dar um porquê pra cada vírgula que é discutida dentro de um boteco. Às vezes não tem um porquê, cara. A gente tá discutindo aqui porque a gente tá bêbado. Mas, e o cara sente o prazer de deixar o outro sem, assim, sem um argumento que não faz sentido, que é um argumento que não precisava ter. O cara... O prazer do cara, perna, o prazer do cara é olhar pra cara da pessoa e ver que a pessoa não conseguiu rebater o argumento dele. É a mesma coisa da outra situação lá que o cara fica contando das posses. Geralmente o cara que fica falando de posse pra você é o cara que, não, que é vazio por dentro, cara. Cara, e discutir religião é igual discutir futebol, cara. Você começa a falar de argumentos que eu sou pró tal religião, é igual você falar que eu sou pró tal time. Entendeu? Exatamente. É a mesma coisa que o cara chegar e falar assim, eu gosto de black metal. Eu gosto de tal ritmo de rock and roll. Cara, esse e negócio tal. De metal, eles já enfiaram 10 mil nomes nele. 10 mil nomes e o cara não, o cara é. Groove, metal, hardcore. O cara é o extremo. Pagão. Tudo, cara. Não existe mais música. O extremo emo, o extremo do black metal, o extremo do gótico. Mesmo porque emo é o contrário de homem. Uma coisa, tipo, que sempre me deixa contigo, puta, eu fico puto. Uma coisa com a qual eu sempre fico puto é aqueles caras que falam, eu não ouço isso porque, meu, é imitação. Um exemplo, o Oasis. Aí eu não ouço Oasis porque é imitação de Beatles. Meu, qualquer banda que lançou algum disco de rock depois de 73, 74, imitou Beatles, cara. Eu não vou. Ou foi influenciada por isso, cara. Porque eu já discuti muito com o Hendrix. Eu só não tenho dinheiro pra comprar o rock band dos Beatles. Nem eu? Eu já discuti muito com o Hendrix sobre isso, entendeu? Tipo, eu acho que música não existe. De verdade, cara, não existe música que nasce do nada. Não existe. Não existe nada que nasce do nada, cara. A não ser tipo que a música nasce uma B, uma merda. Olha, não concordo com o que você falou. Cara, eu sabe não por acho, quê? Você acha que o Bruninho nasceu de alguma coisa? Você acha que isso pode nascer de alguma coisa? Mas é isso. Merda, não, sabe, eu acho que sim. Nasceu do Jar. Todo mundo se o Bruninho nasceu do Jar Jar Binks. Meu, eu falo assim, ó. Eu não tô falando. A provas, é só olhar a foto do Bruninho. Eu não tô falando de ritmo. Eu não tô falando de ritmo. Tá, o ritmo pode ser. Porra, ele pode. Mas o que não. Meu, todo mundo tem uma fonte, cara. Você não cria uma coisa do nada, cara. Tudo vem de alguma coisa. Você sempre tem uma influência, sempre tem algo que você gosta. Mas o fato é que, vamos ser sinceros, o bom senso clareia a nossa mente pra perceber o que é influência e o que é cópia. Tem coisas que são realmente cópias. As influências existem, mas algumas são realmente cópias. Eu entendo, mas eu já ouvi pessoas que conhecem música e que não tiveram paciência, por exemplo, de ouvir Oasis. E por não ter paciência, chamo o Oasis de cópia de Beatles. Eu não tenho paciência pra ver Oasis. Exemplo dado agora da Beatriz. Eu penso diferente. Eu acho que assim, coisas que vieram... Foram... Todo mundo fala que o Oasis é cópia de Beatles, mas 70, 80, 90% das pessoas que falam que o Oasis é cópia de Beatles falam sem ouvir o Oasis de verdade. Cara, mas você pega uma banda que escreve em seu próprio disco Oasis are better than Beatles, Oasis são melhores que os Beatles. Cara, os caras não têm a percepção do que eles são realmente, isso, cara. Isso é marketing, Nicolau. Isso é marketing. Eu acho que é marketing. Isso aliás, é força isso é você ouvir Oasis. É força mas você não ter noção do que eles são, cara. E matéria de marketing é genial, cara. Porque força você a ouvir Oasis. Vou fazer um paralelo. Cara, quem você vai ouvir pra ter argumento pra falar que não é bom. Exato. Quem é fã de Beatles não se digna ouvir aquilo, cara. Nicolau, vai tomar sim, no seu não, cara, não. Não, nossa, de jeito. Vou fazer um paralelo. Vou fazer um paralelo. Se eu entrar no site. Se eu entro no site de uma banda que diz o seguinte: nós somos melhores do que Beatles, A primeira que eu, coisa que eu vou fazer é ouvir a banda. Então é perfeito. E depois e detalhe, exatamente, ouvir Beatles. Se algum jogador der uma entrevista, por exemplo, no Globo Esporte, dizendo que é melhor que o Pelé, o mínimo que eu vou fazer é tentar assistir algum vídeo do cara do jogando. Cara, e depois assistir o do Pelé. Assistir o do Pelé pra comparar. Então é perfeito, cara. É perfeito, é mais perfeito. E eu acho mesmo que a gente não devia ter vindo aqui, devia ter ido assistir o Pelé, cara. Cara, mas exatamente. Segunda dentro, hein? Easter egg total. Mas essa, eu cara. Acho que falando sobre essa coisa de banda e tal, tem uma grande diferença em você falar o que foi revolucionário há um tempo atrás e o que é bom hoje. O que é bom hoje é diferente do que foi revolucionário. Revolucionário? Tá lubrificando as cordas vocais. Revolucionário um tempo atrás, hoje em dia, vai continuar sendo revolucionário, mas o que é bom hoje não vai mudar, vai ser bom hoje. E só hoje, amanhã o que foi bom, que é bom hoje, não vai ser bom amanhã. Vai mudar alguma coisa amanhã. Amanhã vai ter alguma coisa melhor do que hoje. Marcelinho, dá exemplo, por favor. Um exemplo bom, vamos ver, tipo, uma banda que é muito boa hoje, vamos usar exemplos nacionais. Fudeu, hein? Não, fudeu, beleza. Fudeu. Não, vai ter um exemplo. Você tem uma banda aí? Canagem, cara. Tamo de escavação, menino. Tamo de escavação, menino. Vai, ele tem que conseguir. Vai lá. Eu vou dar um exemplo. Da próxima vez você deve ver. Inclusive o Zé falou que é uma banda muito boa. Vamos falar do Cachorro Grande, o disco novo que chama Cinema. Maravilhoso. Que nem o Zé disse. Não é revolucionário. Não é revolucionário, mas é bom. É bom. É bom, mas não é revolucionário. Vamos falar um pouco mais. Vamos um pouco mais atrás. Em 1970, tinha os Mutantes. Mutantes foi uma banda pro Brasil, principalmente muito revolucionária. Se foi revolucionário, se foi que a banda inventou tal coisa, a banda influenciou tal pessoa. Bem, Cris, tá falou demais. Vai, Jesminho, fala demais. Não há tempo no programa pra ouvir tudo que você tem a falar, meu rapaz. Mas, tá certo, você pode voltar na próxima semana e falar. Fica aí a mensagem, pessoal. Não, parou, rapaz. Ele tá querendo falar, mas não dá pra falar mais. Tá certo? Atenção Lombardi, atenção Rock, tem um pessoal aqui que vai precisar deixar agora a nossa plateia, que é a Gabi, é o Fernando. Eu gostaria que todo mundo desse uma salva de palmas. Gabi e Fernando, receba uma salva de palmas. Vai, vai, já é, de palmas. Tchau, certo? Vai pra lá, Fernando. Essa foi uma porção de palmas, né? Toma cachaça, caralho! Eu fui muito humilhado e agora eu vou deixar a mesa. Não, cara, eu invitando o seu Nanô pra, falar, pra chamar vou, a música do e-mail, foi ridículo. Eu tenho outras coisas mais chama importantes do que eu. Então, gente, ó, o Marcelo veio pra cá pra simbolizar o velho chavão. Quem não aguenta, bebe leite. Abraço, Marcelo. Valeu. Marcelão. Abraço, quem não aguenta, bebe leite. Vai dormir, Marcelo. E só pra terminar, essas mesas de boteco, esses filósofos de boteco. Meu irmão, como o irmão mais velho, você paga você minha come conta, o irmão mais velho? Você come o irmão mais velho? Eu não faço isso. Eu tenho um problema com muito isso. Muito obrigado, foi um imenso prazer participar, mesmo não sendo convidado. Esgotado duas vezes, mas Marcelo, mas o seu tempo já tinha se esgotado, você voltou pra falar. Marcelo, vai pra lá, Marcelo. Valeu, Zé. A gente se vê no Berlim hoje. Falou! Vai com as tucas! Estamos chegando ao fim aqui do episódio, né? Como vocês podem perceber. Não, tem faz muita isso. Coisa pra conversar aí nessa perna. Deixa eu falar uma frase de efeito. Fala. Nossa, cafeína. Trago uma touca, cafeína. Agora falei, é por isso que eu ouço o É por isso que eu ouço o Pauta Livre News. E pauta pauta livre, porque o pauta livre. Cafeína! Trago uma touca, cafeína! Pronto, chega! Beijos pro Torinho. É, a propósito, vocês pagaram as cervejas que vocês tomaram? Eu não pagava, vou pagar. Estão pagas, estão pagas. Não vão pagar nada, vou pagar com merchan. Não, pera aí, gente, vocês não sabem. Não, pera aí, Nicolau, você não tá sabendo, cara. Vou pagar com merchan, cara. Imagina, não precisa, cara. O AdSense do Google, nossa, pagou tudo. Próximo episódio do Tosco Chanchada Podcast. Cara, o som é uma merda. É tipo um new metal, sei lá, uma mistura de Limp Bizkit com Korn, bem tosco. Que nojo. Só que no palco, é o seguinte, elas elas fazem mesmo sexo ao vivo, cara. Ou, tem uma música chamada Fist Fuck, que na música fala One Finger. Aí vai a guitarrista vai lá e soca o dedo. Oh. Two Fingers. E ela é gostosa? Vai. Olha, cara, eu não encaro não, cara. Não, o pior é que tem depois gente que fala... Eu prefiro a gordinha do gossip, cara. Que a dança da garrafa é pornográfica. É. Então, aí depois... fala essas merdas aí. Então, aí depois ela fala assim, Five Fingers. E aí a outra faz o fist fuck assim e vai cantando e o som rolando, cara. Eu tenho o DVD e que tem isso aí. Ela canta com a mão, o dedo no cu. Não, a cantora e a guitarrista numa outra lá. E a guitarrista tá com uma mão só enquanto isso, assim. Ah, filho, é igual ou aquele cara do primeiro episódio lá do podcast. Ela toca com o grilo. O Adoniran Barbosa, que toca algemado. Tosco Chanchada Podcast.